conectividade sensitiva que surge quimicamente, corpos que borbulham numa vontade de despressurização emotiva, corpos explodem em pedaços muito largos e duros, são carcaças que se rompem esquizofrenicamente cansadas de esconderem todos esses pensamentos libertários. A primeira revolução começa na carne. Celebrando a estilina, vitalidade de toda a crença. Não há restrição que te mereça. Analfabetizando o instinto, o corpo espirra sua presença, deslocando a redundância. Esse agora não acaba mais. O filme já ficou pra trás. Porque eu sou o texto. Se agora eu sou o texto, o que resta do macaco? O que resta do macaco? Tanto isso existe. É sendo despertador. Então, a gente não tá fazendo nada que a gente já não faz várias vezes. Eu sei que sim. Será que não era mais útil ele pegar, gravar esse barulho que ele está fazendo? Porque isso pode ser tão redundante quanto a nossa conversa. É verdade.